cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. És a cura intensiva e sempre positiva, e no que fazes tu só queres o bem. És a pura clemência, tão cristalina, sem regras e rotinas, não copias ninguém. Na verdade nunca queres o impossível, nem o mundo a sorrir só para ti. No ideal, sem jogo de cintura, no preto, no branco, no não e no sim, tens a força nas mãos de uma vida bem garrida, de quem luta sem querer ferir ninguém. Na vida resistes aos encantos e modas, são tendências que deslocas também. Ser bonita para ti é arrancar um sorriso, fazer ver que vale a pena esta vida. E na tua teoria, na prática, uma soma que faz dividir com quem precisa. E sei que estás aí, e eu que não te vejo. E sei que aí estás, sei somente que depois, e que depois tu virás também com teu desejo. E quando te encontrar, o mundo vai sorrir aos dois. O mundo vai sorrir. És do clube dos teus, onde as cores não servem para dividir. Dás a tua camisola, não tens casa nem terra, pois na cara um sorriso que faz o mundo sorrir. E sei que estás aí, e eu que não te vejo. E sei que aí estás, sei somente que depois. Depois tu virás também com teu desejo. E quando te encontrar, o mundo vai sorrir aos dois. O mundo vai sorrir. E sei que estás aí, eu que não te vejo. Eu não te vejo. Eu sei que aí estás, sei somente que depois. E que depois tu virás também com teu desejo. Com teu desejo. E quando te encontrar, o mundo vai sorrir aos dois. O mundo vai sorrir. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. E normalmente, quando despeço dos nossos convidados, convidados da Boa Nova, prometo sempre que estaremos atentos. Olha, nem mais nem menos, esta é o cumprido de mais uma dessas promessas. No caso de Luís Porcarinho, já não falamos com ele há precisamente, mais dia menos dia, precisamente 3 anos. Pois bem, na altura o Luís Porcarinho tinha o Organicamente Humano, um novo disco. Pois agora está aí e já está disponível para venda, Saia Rodada. Um novo disco, uma vez mais com a edição e a chancela de qualidade da Alain Vachier. Pois bem, mas também nos habituámos que sempre falamos de um disco, temos de ter então o seu interlocutor. E está mesmo, precisamente, Luís Porcarinho, ainda que uma vez mais à seja de telefone, a distância aí só obriga, não é? Para falar aqui com os ouvintes da Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo uma vez mais aqui à Serra da Estrela. Olá, Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Luís. É que agradeço o vosso convite para esta entrevista. Luís, ora bem, sai a rodada. Antes de mais, eu sou um dos felizes possuidores do disco, o que me permite dizer desde já que, uma vez mais, o aspecto gráfico também não está descurado. Ora, cá está um magnífico trabalho. Começo a perguntar, antes de falarmos propriamente de música, a quem se deve este, enfim, esta mão cheia de bom gosto que está aqui na capa do disco. É um processo que tem vários intervenientes. Neste caso, a fotografia original é de Henrique Frazão, um amigo de longa data que especializou em fotografia e que eu admiro muito o trabalho dele. Ele também gosta muito do meu trabalho e ficou a promessa no passado de nos encontrarmos para fazer qualquer coisa juntos e nesse sentido acabou por acontecer neste disco. Curiosamente, a rapariga que aparece na capa, a Daniela, é a namorada dele. E serviu perfeitamente para modelo, se podemos dizer assim, dessa fotografia. Depois houve todo um processo de edição e aí já tem outro interveniente que eu acho que também trabalhou muito bem a capa, que foi o Faria, que geralmente apoia a nossa editora neste tipo de trabalhos quando é necessário. O António Faria. Luz que é tua, lua cheia em ti, faz-te querer viver mais, expões o corpo receptivo à noite, dons de fértil musa, iluminar faz o clima subir. Noite de clara lua, numa dança sai a rodada a sorrir. Que essa tua vida é tua, mãe dos homens que gera vida e luz, Gaia, deusa, musa, mulher nua. Não se tomba, não se deixa cair, que essa tua vida, que essa tua vida é tua. Vergam o tempo a teimar, lutar sem desistir. Tais direitos nem se devem questionar. Livre ser de se expressar, ser um ventre e um colo protetor. Voluntária na sua dor, ser mulher é existir entre os iguais, é resistir muito mais. Mãe dos homens que gera vida e luz, Gaia, deusa, musa, mulher nua. Não se tomba, não se deixa cair, que essa tua, vida é tua, mãe dos homens que gera vida e luz, Gaia, deusa, mulher nua. Não se tomba, não se deixa cair, que essa tua vida, que essa tua vida é tua. Mas uma vez mais, o Luís Pocarinho vem-se a rodear aqui de donos de mestria, que neste caso com o contrabaixo, trompete, a bateria e o pad, naturalmente, e depois ainda rap, nunca digas nunca. Enfim, o Luís Pocarinho quis também, de algum modo, fazer algo diferente do que vinha fazendo aqui. Não obstante, e aí há esta ressalva, a sua voz e o seu timbre, desde logo, identifica a música de Luís Pocarinho. Sendo este um novo disco, tem a noção de que, efetivamente, já tem uma sonoridade criada e que, de algum modo, as pessoas, ao ouvir na rádio, mesmo que não seja anunciado, já sabem quem é Luís Pocarinho? Eu tenho essa noção, pelo que me dizem, não é? Já passou tanto tempo, já foram tantas coisas gravadas e tantas histórias que acabamos por reconhecer isso no que o público nos transmite. Sempre tive consciência de que a minha voz tem as suas particularidades. Há quem gosta, há quem deteste, como em tudo na vida, é óbvio. Mas, de facto, é, pelo que me dizem, como fazem chegar, fácil de identificar. Eu acho que isso é um aspecto positivo. Isso, evidentemente, é um aspecto positivo, porque hoje em dia a amálgama de divulgação da música é tanta, e hoje cada vez mais vai buscar às redes sociais e aos YouTubes, ou seja, a audição da música, e muitas vezes ficamos muito por um single. Eventualmente, se calhar, haverá muitos que vão ficar pela Beatriz e João, o tema que foi precisamente para anunciar este Saia Rodada. Enquanto músico, enfim, autor e criador dos seus temas, como é que convive com esta nova realidade da divulgação da música? Cada vez se ouve menos os discos de fio a pavio, como era hábito, enfim, quando éramos mais novos. Eu não lido muito bem com essa situação, até porque eu sou um curioso e cada vez que algum artista me desperta interesse, eu procuro saber mais dele e ouvir aquilo que conseguir. Mas eu sei que isto não se pode generalizar àquilo que são os consumidores de música hoje em dia. As pessoas cada vez mais têm menos tempo para dedicar às coisas, até porque a informação é muita e é simultâneo. São muitos artistas e muitas músicas a toda hora a chegar ao público em geral, e também é natural por isso que as pessoas não consigam perceber tudo, de toda a gente, a não ser que gostem muito realmente daquele artista e façam assim uma pesquisa mais profunda. Mas realmente a velocidade dos tempos obriga a que as coisas também sejam mais imediatas, e muita gente fica exatamente por aquela canção que aparece primeiro e depois não procura mais coisas. Ou seja, é um bocadinho aquela história de estar sentado a receber e muitas vezes não ter tempo ou não ter o trabalho de procurar mais. A não ser, como já disse, que desperta-se um grande interesse e que vá mais ao fundo. Mas estou a falar por mim, não necessariamente por toda a gente. Mas sinto realmente que as coisas cada vez estão mais viradas para uma música só e menos para um trabalho mais conceptual, como é o caso de um álbum inteiro mesmo. Beatriz foi à praça para comprar o pão. Pela manhã se arregaça para a vida vencer. E na cama deitado de ressaca o João chegou embriagado, deitou tudo a perder. Depois sai porta fora, Beatriz fica a chorar, diz que se vai embora se isto continuar. Mulher feliz namora e não quer chorar, não deixas ir embora quem te quer namorar. Mulher feliz namora e não quer chorar, deixas ir embora quem te quer, quem te quer namorar. O canções. O João volta a casa, promete mudar. Beatriz desconfia, tentando acreditar. Dedicou-se à mulher, entregou-se a valer. Mas ela sabe o que quer e não se quer perder. Depois sai porta fora, o João fica a chorar e diz que se vai embora se isto continuar. Homem feliz namora e não quer chorar. Não deixas ir embora quem te quer namorar. Homem feliz namora e não quer chorar. Não deixas ir embora quem te quer. Beatriz chama o João com tanto para discutir. Quis ouvir olhando nos olhos, João dizendo que não vai repetir. E o João prometeu, pediu-lhe para acreditar. Beatriz respondeu, tudo bem, mas vou-me embora se isto continuar. Mulher feliz namora e não quer chorar. Não deixes ir embora quem te quer namorar. Homem feliz namora e não quer chorar. Não deixes ir embora quem te quer namorar. Ainda bem que refere a questão do conceptual, e isso traz-nos à questão que é precisamente o tema saia rodada. Antes de mais, a ideia do saia rodada leva-nos para o imaginário coletivo que nos associamos à música portuguesa em si. E olhando depois para o nome dos temas do disco, a verdade é que não coincide com nenhum título, nenhuma das músicas. Mas há aqui um fio condutor, e é esse fio condutor que eu gostava que o Luís Pecarinho nos explicasse, e de algum modo a razão de ser de considerar este álbum um facto um pouco mais conceptual do que os demais. Posso começar a explicar por o nome, exatamente, porque o nome tem à partida significados, assim, visíveis, não é? E o que acontece é que, olhando, saia rodada, podemos interpretar duas coisas. Saia rodada de fazer um brinde, uma comemoração, e saia rodada de uma saia que roda em dança. Exatamente, comemorando também. Que isto significa, olhando estas duas partes, é que esse brinde é de facto uma comemoração. É uma comemoração que eu faço em tom de homenagem às mulheres, sobretudo às mulheres que me suportaram na vida, a minha namorada, a minha família, que me continuaram a dar força para continuar a cantar, porque estas coisas de cantar e ser músico não são fáceis, não é? E realmente devo a elas este background, esta força que me levou a continuar este trabalho. Por outro lado, o facto de ter viajado bastante e ter percebido que posso arriscar dizer que na maior parte do mundo é muito mais visível e evidente que o direito da mulher é disparo daquilo que os homens podem fazer. Fiquei sensibilizado e nesse sentido também fui dedicar à mulher um contributo com esta música em prol dos seus direitos. Saia rodada representa essa liberdade, portanto a dança da mulher, uma vez que falamos da saia vamos diretamente à mulher, e ser rodada representa a dança, portanto essa força de expressão libertada através do movimento e da dança. E essa liberdade é, de facto, o apelo aos seus direitos. E temos de dizer que o Luís Pecarinho, se o pensou, também quis ser consequente na maneira como pensou, não só na questão cultural. A verdade é o que ouvimos dizer, este disco, parte das receitas dele vão para os Direitos de Mulher da África, precisamente para o movimento internacional In Place of War. Parte da receita da venda dos discos irão diretamente para essa instituição, que tem um trabalho exemplar, sobretudo nas áreas que foram afetadas recentemente pela guerra. E eu estou feliz por isso, por poder contribuir. Tenho uma perspectiva artística muito social, como sempre tive. Nunca andei aqui armado em superstar, acho que não é essa a função do artista. E prezo sempre por de certa forma, socialmente, ter esta sensibilidade. Também não é nenhuma forma de descarregar a consciência, olha, vamos ajudar os coitadinhos, não é isso. Eu acho que é mesmo uma função e uma responsabilidade que os artistas deveriam ter na sua carreira e na forma como se expressam através do seu trabalho, que é uma coisa que há uns tempos atrás, há uns anos atrás, havia praticamente em todos os artistas, pelo menos os mais antigos, e tentado a perder, segundo o tema possível do que se faz. Maria Joana, do que és tu feita? És entre os poetas, mulher perfeita. São quantos os homens contigo enrolada, na mente, no peito, na cama deitada. São quantas as cores entre os teus amores que ficam mais vivas. São quantos alentos que mudas ao centro por dentro da vida. Como uma miragem contigo em viagem dos apaixonados, que ficam para sempre contigo na mente e em parte alterados. O que tu tens, o que tu tens, Maria? E o que tu tens, e do que é feito teu ser? Porque tu tens, porque tens tu magia. O que tu tens que eu quero ter. Maria Joana, descomplicada, fragrância em delírio, bem perfumada, faz seus prisioneiros, relaxando a vida, dá o seu corpo inteiro, com peso e medida. Acende-se a chama, ficas inspirado, levando o teu ser à serotonina, que sobe tão fina, subindo o prazer. De corpo suado, mostrando outro lado, no lado qualquer. Fez tua magia, faz feitiçaria, Maria mulher. E o que tu tens, o que tu tens, Maria? Que é feito do teu ser. Porque tu tens, porque tens tu magia. Porque tu tens, porque tu tens que eu quero ser delicada, na vida focada e tão original. Já não vê fronteiras, contorna barreiras, faz o desigual e assume na vida nova perspectiva e sabe o que não quer. Fez feitiçaria com sua magia, Maria mulher. O que tu tens, o que tu tens, Maria? Tu tens, e do que é feito o teu ser. Porque tu tens, porque tens tu magia. Porque tu tens, porque tu tens que eu quero. pouco falava aqui dos instrumentos de eleição para este disco. Agora vamos falar das pessoas que escolheu precisamente para os executar. E falar um pouco dessas pessoas, se fosse possível. As pessoas que estão a trabalhar comigo neste disco, já vindos do disco anterior, são o Afonso Castanheira, do contrabaixo, e o Mário Lopes, na bateria, que são dois amigos inseparáveis e excelentes músicos. Eu conheci-os através da Escola de Jazz de Évora e apaixonei-me pelo seu trabalho, noutras coisas que vi, e fiz-lhes o convite e eles abraçaram a ideia e até hoje estamos juntos. A Jéssica é uma entrada recente neste disco. Trupete. E a Jéssica vem por acréscimo não só também pelo excelente músico que é, mas também por ser mulher. Ou seja, seria importante, na minha visão, num disco que fala da mulher, ter uma mulher presente. E foi um feliz encontro, porque ainda por cima já sei que a minha conterrânea é nascida na mesma terra que eu, e vim a descobrir que, através do Mário, do baterista, que ela tocava trompete e tocava muito bem, e depois falei com ela e ela também abraçou. De branco ao peito, que cura essa face das duas que tens. Com clara verdade, é tua vontade de só querer bem. Tão transparente no meio da gente, contente por estar. É branca essa face que vem hoje em parte em modo agradar. Como tu vens para além do que hoje tu tens a mostrar. Ninguém sabe bem, já ninguém, já ninguém, já ninguém sabe se hoje vens por bem. Mulher, tens graça com quem passa, és delicada. No sorriso à despedida, que mal tu hoje tens, que vens sem força, jovem moça, que complicada, o que fazes tu da vida? Ai, ai, ai, ai, ai. Negra a metade que não traz saudade de querer reviver. De vir sem vontade, com pouca amizade para quem queira ver. Num estado ausente, com ar indiferente e nariz levantado. Que escuro esse lado que vem hoje em parte com ar enfadado. Como tu vens, Madalena, o que hoje tu tens a mostrar. Ninguém sabe bem. Já ninguém, já ninguém, já ninguém sabe se hoje vais por bem. Mulher, tens graça com quem passa, és delicada, um sorriso à despedida. Que mal tu hoje tens, que vens sem força, jovem moça, que complicada, o que fazes tu da vida? Hoje vais por bem, mulher, tens graça com quem passa, és delicada, no sorriso à despedida. Que mal tu hoje tens, que vens sem força, jovem moça, que complicada, o que fazes tu da vida? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vais vir ao contrário que é de esperar. E só por teimosia hoje vens vazia, sem nada mostrar. Nada a ninguém, a ninguém, a ninguém. Já ninguém sabe se hoje vens por bem. Mulher, tens graça com quem passa. És delicada, no sorriso à despedida. Que mal tu hoje tens, que vens sem força, jovem moça, é complicada. E o que fazes tu na vida? Se hoje vais por bem, mulher, tens graça, com quem passa, és delicada. No sorriso à despedida. Que mal tu hoje tens, que vens sem força, jovem moça, que complicada. E o que fazes tu da vida? Lai, lai, arai, arai. Normalmente aqui nas entrevistas da Boa Nova temos também às vezes filhos condutores. E a propósito, podemos dizer que há 15 dias estive com os Danças Ocultas. Há uma semana atrás com o André Santos, enfim, um dos membros dos Meleque Macaia. E havia aqui uma pergunta que foi transversal a eles e que também queria falar consigo. E a propósito também dos músicos que têm e dos estilos musicais que vai abraçando. A ideia é que, com que fico, é cada vez mais, e o público português também está desperto para isso, é que é possível, desde que se faça de um modo honesto, cada vez mais ir quebrando fronteiras. Ou seja, haver cada vez mais pontes, quer entre estilos musicais, quer entre instrumentos musicais, quer entre formações clássicas e formações mais pop ou mais recentes, que desde que seja feito de um modo devidamente estruturado, tudo é possível. Ou seja, há cada vez menos os velhos do Restelo. Enfim, o que é que o Luís Bocarinho, enfim, pode afirmar-me quanto a esta, a minha presunção? Eu acho que isso é relativo. Já agora é uma honra para mim saber que Danças Ocultas, o André Santos, também estiveram neste programa, porque são artistas que eu admiro bastante. Em relação a esta questão das construções musicais, eu acho que parte um bocadinho de cada um cria as suas fronteiras, mas muitas vezes também tem a ver com as limitações. Produzir um disco continua a ser caro, não é? Exatamente. Embora o acesso aos materiais do estúdio ou isto ou aquilo se consigam de forma mais barata e imediata, ter condições para produzir um bom trabalho não é só isso. Precisamos de uma sala em condições, precisamos de dos bons microfones, precisamos de uma série de coisas que, quanto mais instrumentos estiverem incluídos, mais trabalho implicará, mais tecnicamente será exigente, logo mais caro se torna. Portanto, eu acho que é aqui um meio termo entre o sonho e aquilo que é a ambição de cada artista de fazer chegar a sua música, entre a sua possibilidade. Significa isto que este disco, enfim, é, entre aspas, vítima das circunstâncias, que noutras condições almejava fazer algo diferente? Não, eu nesse aspecto sou muito genuíno. Eu não olho muito mais para fazer valer aquilo que estou a sentir. Eu posso, entre aspas, prová-lo com o segundo trabalho. Do primeiro disco para o segundo houve um intervalo de 4 anos. Uhum. Não é por acaso, é porque o segundo disco tem 6 músicos à cabeça, mais 8 convidados, tem N instrumentos diferentes, e lá está, mais uma vez, não criar fronteiras. Ainda por cima estávamos numa altura de crise profunda. Portanto, eu não sou o tipo de músico que tenta otimizar, por assim dizer, as coisas para poupar recursos e tudo mais. Eu sou daquele tipo de pessoas que quer fazer valer sempre a sua ideia e aquilo que o trabalho necessita enquanto criador. Neste caso calhou, sim. Neste caso calhou estes músicos serem o suficiente. No entanto, claro que reconheço que é mais fácil sermos 4 que sermos 6. É mais fácil termos um convidado do que termos 8. E isso otimiza muitas, muitas coisas. Agora, não é o princípio de base para a construção do trabalho. Mas sabemos que este disco também, de algum modo, demorou algum tempo a ser feito, precisamente nessa perspectiva, não é? Ou seja, ele foi gravado já a partir de 2016, no ano seguinte ao lançamento do álbum anterior. Sim, sim. Demorou algum tempo a ser feito. Houve um incidente que foi a morte do meu pai, que também me deixou lesionado e de certa forma sem a mesma capacidade de continuação, não é? Por outro lado, isso mudou muito a minha vida, eu mudei de cidade, assim uma série de coisas que aconteceram pelo meio. Qualquer das formas, construir um disco, lá está, e sobretudo quando é conceptual, também não é uma coisa imediata. Uhum. Eu tive 20 e tal canções para este disco e saíram 10. Construir 20 demora muito tempo, não é uma coisa assim de um dia para o outro. E depois é uma seleção natural para que o disco fique coeso entre si e que as coisas depois resultem num trabalho do princípio ao fim com essa coerência. No mar desta praia, mãe levou-me em sua saia enrolada, e pude ver logo ao nascer a minha praia. Os dedos na areia, desde cedo, de tão catraia que aprendia como andar e como correr na minha praia. Vinda de outra terra, uma outra mulher que não traz saia nem criança, diz do seu papel lhe pertencer a minha praia. Depois outros homens cortam o mato e a mãe desmaia e tem de ir embora. Se assim vai ser, como irei ver a minha praia? Ir para outro lado, pela força, antes saia, assim forçada, sei lá correr, esta deixou de ser a minha praia. Minha praia, minha praia. E este disco tem a sua produção. Eu pergunto, nesse processo de depurar, não é? De retirar alguma coisa, uma vez que se produziu bastante mais, é muito devido a si, ou a quem é que dá a ouvir também as coisas para que vá tendo a opinião de outros nesse, para aquilo que hoje está aqui, de facto, em produto final? Sempre. Eu sempre conto com a opinião de quem trabalha comigo. Eu jamais conseguiria fazê-lo sozinho. As pessoas que trabalham comigo não são meus empregados, são meus colegas, trabalham comigo. Este disco resulta desta forma com o seu cunho pessoal também. Não são números que estão ali, eu digo, faz isto, faz aquilo, e agora vou decidir tudo, como é que vai ser. Eu peço a opinião não só aos músicos, como à editora, aos promotores, à minha namorada, à minha família, aos meus amigos, toda a gente que está à minha volta, que me conhece de certa forma mais em profundidade, é por consequência construtor também deste trabalho. E eu jamais que conseguiria dizer um dia, ah, isto é o meu trabalho e eu é que decidi. Não é isso. Isto é um trabalho que eu avancei com ele, pus-me à cabeça, obviamente, mas respeito muito a opinião de quem trabalha comigo e eu quero que toda a gente se sinta bem e quero que toda a gente reconheça neste trabalho o seu trabalho também. De onde vens? Para onde vais? Sem mochila e descalça, do que foges tu, mulher? Onde vais para te esconder? Com um lenço na cabeça, ninguém escolhe onde nascer, nem a sua condição. Há sempre um outro lugar para recomeçar. Ninguém escolhe ter que fugir e à deriva navegar. Pela sorte alcançar o outro lado do mar. E a Aruá. Que esses homens desfizeram, quantos laços que já não tens, que pelo fogo se apagaram, quantas vidas se perderam. Ninguém escolhe onde nascer, nem a sua condição. Haverá sempre um outro lugar para recomeçar. Ninguém escolhe ter que fugir e à deriva navegar. Pela sorte alcançar o outro lado do mar. Deia, yadundeia, yadundeia, yadundeia, yadundeia. Deia, Deia, Yadu Deia, Yadu Deia, Yadu Deia, Yadu Deia, Deia. Ninguém escolhe onde nascer, nem a sua condição. Há sempre um outro lugar para recomeçar. Ninguém escolhe ter que fugir e à deriva navegar. Pela sorte alcançar o outro lado do mar. Os trabalhos e dos seus colegas também, é muitas vezes é que os convidados que vêm a ter, para nós é uma estreia. É o caso, pelo menos para mim, provavelmente se calhar tudo distraído, mas o Filipe Penas, o Cisma MCI, não me dizia nada até ouvir aqui no seu disco. E isso também é bom, que as pessoas que já estão na música, de algum modo, abrem portas a outros que estão a iniciar, se é que estou a fazer bem a leitura. E eu pergunto-lhe, de onde é que surgiu o interesse deste convite para este Nunca Digas Nunca? O convite é um bocadinho, às vezes, como tem acontecido em outros casos. Eu raramente convido um músico conhecido. Não que tenha alguns problemas com isso. O álbum anterior, por exemplo, canta uma canção com o Jorge Bem-vinda, do Jorge Assuta, mas é uma canção que fala de amizade. E nós somos amigos realmente, e mesmo antes do Jorge Assuta ser conhecido. E decidi convidá-lo para esta canção sem nenhum tipo de pretensão. A minha escolha por músicos que geralmente são mais desconhecidos também não tem a ver essencialmente com, olha, vou ajudar este músico e dar-lhe mais visibilidade. Isto são coisas que acontecem naturalmente. Tem a ver com o momento. Eu, na altura, estava em Alcácer do Sal, e a música podia-me ali qualquer coisa do género. E eu saí à noite, numa conversa com o Daniel Felipe, estive a ver o trabalho recente dele. Eu já tinha produzido uma maquete para ele em tempos, em Évora. Gostei da evolução que senti no trabalho dele. Houve ali uma empatia grande. Ele gostou muito do tema. Escreveu um texto que depois trabalhamos em conjunto e foi assim, um processo muito natural. As coisas vão acontecendo muito. Não. É natural que às vezes, para uma canção específica, vamos convidar alguém que tenha a ver de certa forma com aquilo. Não é o caso, aconteceu naturalmente. Obras do caso, felizes acasos, podemos dizer. Esse nunca, nunca me vai fazer recuar. Eu não desisto nunca se me fazes bem. E quanto mais tu nunca, mais eu vou gostar. Porque escondes um sorriso a disfarçar. Mesmo quando dizes nunca, não dá para acreditar. Não sabemos o futuro, nunca os dias são iguais. Pela dúvida dos dias, nunca digas nunca. Nunca mais. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais o digas. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais o digas. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais. Tu fazes-me tão bem. Tu fazes-me tão bem. Tu fazes-me tão bem. Tu nunca digas nunca com ponto final. Se o teu pensamento se consegue ler, vê-se um brilhinho nos teus olhos tão especial. Essa nunca mostra ter o seu querer. Porque escondes um sorriso a disfarçar. Mesmo que tu digas nunca, não dá para acreditar. Não sabemos o futuro, nunca os dias são iguais. Pela dúvida dos dias, nunca digas nunca. Nunca mais. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais o digas. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca. Nunca, nunca mais o digas. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais. Nunca mais. Nunca há razões para nunca tentar. Nunca corações foram impedidos de amar. O sentimento existe e a vontade também. Porque hei de aceitar o nunca, se amar faz-nos bem. O transtorno do nunca como se fosse recíproco. Eu não o aceito nunca e em conquistar teu repito. Nunca é fácil desistir quando os amores são reais. E volto a insistir, nunca digas nunca mais. Nunca digas nunca mais. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais o digas. Nunca mais tu digas. Nunca, nunca mais. Nunca mais tu digas. Fazes-me tão bem. Tu fazes-me tão bem. Tu fazes-me tão bem. Tu. Pois bem, a conversa é que mais cereja. E o tempo é que não estica. Mas há uma pergunta que eu queria necessariamente fazer antes de deixar ir embora. Que é, o que vai ser levar este disco para a estrada? Mostrá-lo. Levar este disco para a estrada é mais fácil que levar o anterior, obviamente. Somos menos e tudo mais. Aliás, já temos uma série de coisas marcadas. Para já ainda fazem parte desta sequência promocional do disco, portanto estou-me a referir mais aos FNACs, onde faremos Alfragide, Vasco da Gama, Colombo, Cascais, Faro, Algarve Shopping também, e mais algumas que hão de vir. E em consequência disto, estamos a organizar a apresentação oficial do disco, de preferência em Lisboa, mas ainda não estamos certos. E como consequência positiva desta promoção, marcar datas, obviamente, para fazer o disco rodar na estrada. Mas vai ser mais fácil do que foi o outro, até porque, pelos sinais que tem tido, é um disco mais fresco, mais abrangente, está a chegar a mais gente naturalmente. Mas é um disco, uma vez mais, para ir à lusofonia, para correr países fora de Portugal. assim, eu não consigo descurar a minha costela africana, por assim dizer. Mesmo que eu não pense nisso, aquilo que me vai saindo musicalmente acaba por ter esse universo da lusofonia. E claro que é sempre um grande prazer para mim sair de Portugal e levar isto além das fronteiras. Não está descurado, pelo contrário. E nunca Marta pressentiu. A rebote bem sentada, que o trilho que faz um desvio fosse dar à sua estrada. E nunca o sol a do riscou, nunca a chuva foi molhada, nunca o vento esteve ao frio, e nunca a pé foi pela estrada. E nunca o bem esteve tão mal, e nunca o mal veio de frente. Não se faz vida do nada, e não se faz do nada gente. Não se faz do nada gente, e não se faz. A pé foi pela estrada. E nunca o sol a tu riscou, nunca a chuva foi molhada, nunca o vento esteve ao frio, e nunca a pé foi pela estrada. E nunca o bem esteve tão mal, e nunca o mal veio de frente. E não se faz vida do nada, e não se faz do nada gente. Não se faz do nada gente, e não se faz. O vento esteve ao frio, e nunca a pé foi pela estrada. Nunca o bem esteve tão mal, e nunca o mal veio de frente. Não se faz vida do nada, e não se faz do nada gente. Nunca o sol a tu riscou, nunca a chuva foi molhada, nunca o vento esteve ao frio, e nunca a pé foi pela estrada. Nunca o bem esteve tão mal, e nunca o mal veio de frente. Bem, vamos estar atentos, novamente, aquelas datas em que venha subir o país, que venha aproximar-se de nós, novamente de Coimbra, de Viseu, enfim, vamos estar atentos para divulgarmos a nossa quarta parte aqui do trabalho de Luís Pocarinho. Luís, olha, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade para connosco, e fica o convite e fica a promessa. Se Deus quiser, cá estaremos no próximo trabalho para voltarmos a falar, porque, enfim, queremos saber dessas 20 e tal músicas, se vai recuperar algumas para o próximo disco, se vão ficar no bolso, ou se começa já a pensar no novo trabalho, uma vez que tem, entre aspas, esse mau feitio de não estar quieto. É, olha, muito obrigado, muito obrigado ao programa e à casa, e até ao próximo disco.